JLA, especializado em todas as marcas de veículos. Troca de óleo, suspensão, revisão do seu carro, tudo com qualidade e os melhores preços. Embreagem, câmbio e toda a parte mecânica com a JLA. Faça a revisão do seu veículo na JLA e viaje tranquilo. Todo serviço realizado na JLA, você pode pagar com o seu cartão de crédito. JLA, o automático Sebastião de Mendonça, número 45, no centro de Taquaritinga. Telefone 3252-5223 ou 9702-2423. Fale com o Júlio ou Aguinaldo, JLA. O rádio é o veículo de comunicação com maior alcance nos dias atuais. Você não precisa parar o que está fazendo para ouvir o rádio. Você não precisa nem mesmo ter um rádio para ouvir rádio. Basta dar uma volta no comércio, ligar o som do carro ou deixar tudo em silêncio. Para que em algum momento você escute aquela voz transmitida pelas ondas do rádio. Pois é, se sua empresa está no ar, está no ouvido do povo. Anuncie no rádio. Você ouve de YK 671, Rádio Imperial, 1120 kHz, música, prestação de serviço, entretenimento, notícia, esporte, Rádio Imperial, Taquaritinga, São Paulo, pela internet, acesse www.radioimperial.com.br. Imperial, a primeira da cidade, a Rádio do Povo. Sempre ao seu lado, sempre com o seu jeito. Droga Centro, entro com super ofertas. Confira, propidogrão 75mg por chance, R$ 75. Doflex, genérico 30 comprimidos, Vipirona 30 comprimidos, R$ 100. Neutor adulto 3mg, Marifes 30mg adulto 4mg, R$ 10. Suflate, 50 comprimidos, R$ 21. Prozoque, 25 miligramas, 30 comprimidos, R$ 21. Malibrim adulto, 12 horas, R$ 21. Diclofenato de sódio, 3 centros, R$ 10. Genoflon, 3 centros, R$ 69,90. Ginkgo biloba, 80 miligramas, 3 centros, R$ 23,90. Vasolitina, 30 miligramas, 30 comprimidos, 1 de 3 centros, por R$ 67,98. Vitamina Nafigelin, acaba com cansaço físico e mental, R$ 29,90. Droga Centro, proveito do Malais 459. Disque medicamento, 3252-2197 e 3253-299. Droga Centro, a farmácia do Marinho. Imperial, 1120 kHz, Taquaritinga, São Paulo. Acesse www.radioimperial.com.br. A primeira da cidade. Recado importante. Atenção, você homem com mais de 45 anos. Não se esqueça de procurar um médico para fazer o exame de próstata. Quem não se atenta para sua saúde, arrisca a própria vida. Esteja consciente disso e previna-se. Um diagnóstico precoce lhe dará 90% de chance de cura. Por isso, não há o que temer. Homem de atitude é homem que se cuida. Esteja em dia com todos os anos e aproveite a vida em paz. Novembro Azul, eu apoio essa causa. Contabilidade, Aguinaldo Mendes. Você está precisando de informações contábeis? Então procure melhor. Procure Contábil Aguinaldo Mendes. Abertura, encerramento de firma, INSS e construção civil, imposto de renda, jurídica, física, assessoria contábil em geral. Aguinaldo Mendes, contabilidade do centro de Taquaritinga. Rua Marechal Deodoro, 1148. Telefone 3253-2432. Outra 253-2696. As informações contábeis que você precisa, procure Aguinaldo Mendes Contabilidade. Tchau, tchau, tchau, amor. Vou embora mais leve. Vamos lá, nós chegamos ao final do programa. Vamos agradecendo a audiência de todos vocês que ligaram, vocês que têm assistido o programa. Nosso abraço, nosso muito obrigado. Na técnica do som, trabalhou ele, Felipe. Bom dia, Felipe. Mais uma vez, bom dia, Malamã. Bom dia a todos os ouvintes sintonizados aqui no programa 6.000. Olha, isso aí. A gente volta no domingo que vem, se Deus quiser, a partir das 8 horas da manhã, para mandar o melhor da música sertaneja para todos vocês. Até domingo que vem, se Deus quiser. Ao gente.